TAM 3290. A 3 milhas do marcador externo. Completa final LS, torre 118 decimal meia dúzia. 26. Major, boa tarde, azul 4089, informação de direto. O Lipo 01 está livre o táxi, chame na Taxway Hotel. Paloma, azul 4089, informação de direto. Azul 4089, escola Salvador, pronto para cópia. Adiante. Azul 4089, autorizado para o aeroporto de Vitória via Upper Whisk 50, saída da L e da EULDES, após decolagem, curva à direita, nível de voo 340, transponder 5510, controle Salvador, 120 decimal 8. É 370, da L e EULDES 3550, 1208, azul 4089. Salvador, boa tarde, é o 355-240, informação, Júlia. 5240, boa tarde. Ação de identificação direto Duna DS2000 no 04. 514, boa Duna DS2000, 5240. E a subida é da El Leda, após Leda voa Eudes aqui. Leda, aí vai de informa que de antemão vai ter que acionar um motor na posição. Ok, já vai acionar agora, confia? Não, não, vou te chamar. Obrigado, hein? Ok, gente, então chame para o acionamento. Salva Salvador, 3290, livrou na sessão. Controle mais direto ao meu, está passando do CAB, vai permanecer no litoral, aguardando as instruções da rede. Alfa Juliette, não entendeu, vai pro meia dúzia ou pro 8? Vai para o portão 8, ok? Alfa Juliette para o portão 8. Alfa Juliette 8. Olimpo 01 vai cruzar 10, seguir a aeronave da TAM, chamar antes da Juliette. Oh! Certo, boa noite. Certo. Então, no 2009, uma autorização para Brasília. Boa noite, 67, aguarde o espaço agora. Salvador, 35240, vai abandonar 1740 para 2000. Gente, 5240. Salvador, boa tarde, 35447, estudante da Juliette para autorização barreira. IP 5447, abaixo para cópia. Gente, agora para as cópias. Gentileza, pode informar a saída para mim, Pedro? TIP 5447, saída Momo para direto Lapa. Momo Lapa, obrigado. 5447, com certeza. Voo 1867, pronto para cópia? Afirmo. Voo 1867, autorizado para o aeroporto de Brasília via upper do Lua 17 após Apino. Saída Arbor, transição Elefa após decolagem. Curva à direita, nível de voo 360, transponder 5513, controle Salvador, 120.8. Gol 1867, protegimento correto, pronto para puxar de aquecimento. Com o Salvador da tarde, o gol 1167 para puxar de aquecimento no 10. O 1167 está autorizado para aquecimento no 10, chame para o táxi, o altímetro no 014. E puxa acionamento em cima da taxa, tá na onda mesmo. Olimpo 01, ingresso via Juliette após Índia para o ponto de espera da 10, quando lá estou em 1862 e bom voo. Azul 40, grave contato pessoal de São Luís, está pronto para acionar na posição. Autorizado acionamento na posição, chame para iniciar o pushback. Sim, muito obrigado. Passando o acesso norte, segue para a região do elevador da Serra. Eu, na escuta. Boa noite, 09, eu 867, aguarde para o pushback, ok? É o número 2 no setor. Alfa Taxi, gol 1167, está com 3 horas e 52 de autonomia, Fernando Galeão, 1168 a bordo. Táxi autorizado via parte 1 e Índia até o ponto de espera da 10, quando lá a torre 1862. Qual é o PLB novamente, por gentileza? Está com 168 a bordo. 1168, ok, boa tarde, o altímetro 1014. Obrigado, boa tarde. Gol no 867, a aeronave da companhia está taxiando agora a sua cauda. Assim que a mesma tiver completado, liberada a retaguarda, está ali do seu puxa para o táxi. Bom, então, vamos passar a aeronave da companhia e então para o táxi do 867. Vectro azul 4089. O azul 4089, por gentileza, aguarde um instante. A aeronave da Gol vai taxiar a cauda. Se a mesa estiver liberada, está vindo o seu puxa. O altímetro 014. Ok, depois do Gol está liberado. Obrigado aí. Salvador 3454-47. O 355447, autorizado para Barreiras, nível de voo 200. A rota conforme o plano é via Lapa, após direto Barreiras. Decola da 10, com curva à esquerda, subida a Momo, após Momo voa direto Lapa. O transponder 5516 e o controle 120 de Paulo. 355447, autorizado Barreiras, nível 200. Como após Lapa direto Barreiras, decola canteiro 10 com curva esquerda. Transponde 55 no meio, controle 120 do SMA 8, 355447. Trip 547, procedimento correto, show eu pronto para saneamento pushback. Trip 547, pronto, pushback, saneamento 355447. Equipe 5240, autorizado ILS, chame localizador estabilizado. Autorizado ILS, reportar estabilizado, equipe 5240. Autorização de táxi para o Gol no 867, 3 horas e 40 autonomia alterna Campinas, 1149 a bordo. 1149, 3 e 40 em Campinas. Vai seguir a viatura follow da Infraero até o través do portão 8 e então siga via Índia para o ponto de espera da 10, quando lá chamar a torre em 1862. O altímetro permanece 1014. Como que será o número 2 para decolar, seguindo o azul que puxa aqui no setor norte? Certo. A gente já livrou a área de manobra, estamos visual com a viatura, a gente pode prosseguir lentamente? Só fica atento aí se a viatura não vai entrar na frente aí para seguir o... para cumprir o papel dela, ok? Não, agora fiquei visual com ela, obrigado. Então a gente segue até o número, outra vez, do 8. Após a gente prossegue via Índia chamando a torre 5260, gente, número 2, gol 1067. Ok, boa tarde. Boa. 360, 100, gol 1067. Perfeito. 5240, estabilizou no localizador. 5240, duas milhas, três milhas do externo. Completo LS, torre 118-62. 18-6, boa tarde, obrigado. Boa tarde. Aqui Juliette Romeu está na escuta. Informe se vai manter esse setor ou se aproxima para novamente CAB, Paralela ou Iguatemi. Vai permanecer sobre voo inicialmente na região de Valéria. Positivo, atento aeronave C3, ou melhor, o antigo Eletro, está mantendo 1000 pés em toque arremetida na pista 10, vai provavelmente sobrevoar essa região a 1000 pés, ok? Tá quente, cara, atento. Romeu. É um quadrimotor, ok? Atento, quente. 4-0, 8-6. Obrigado, hein, chegando pela colaboração aí. P5447, pátio 3, para pushback e acionamento. Autorizado, chame para o táxi. Jatimo na taxa, 35447. Solo Salvador, o trip 5240 livrou na Delta. O 5240, taxi na Alfa e aguarda a Juliette. Ok, livre Alfa, aguardará na Juliette o trip 5240. Certo, pode tomar a prova de múltipla? Sete, passo 150, voe em Leda e chame Recife, em 125 decimal 1. 1251? 351? 25, 251. Certo. Zero, aguarde, antes da Juliette, após o táxi do colega, será autorizado para ingresso. Afirmativo, aguarda, o 3524. Identificação, voe pelo dessa 4000 1012. Ou seja, não, 10 no 4. Pátio 3, pátio 1, Índia para o ponto de espera da 10. Quando lá, torre 18, meia dúzia, altímetro 1014, tem uma boa tarde, 35447. Taxi, pátio, Índia, para 10, quando lá, 118, decimal 6. Obrigado, tenha uma boa tarde, bom serviço. 354, paciente. O trip 5240, após o colega cruzar a Juliette, ingresse via Juliette para o parque 3. Afirmativo, 5240. Alô, controle azul, 4089 vai cruzar 1110. Boa tarde, azul 4070, suba para o 340, direto posição Leda, ao passar 2000 pés, vigilância. Ao passar 2000, direto Ledo, azul 4089, obrigado. igual 1-867. 867, bom dia, contato radar na decolagem, ao passar 2000, direto Elefa. A 2000, direto Elefa, igual 1-867. Ok, passarelo 2230, está autorizado para conquista, nível de voo 1-80. Decola na cabeceira 1-0, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa, após voo direto Obdude, após direto conquista. Transponder ao 5536, controle 120, decimal 8, conduz. Entendeu, então 180, nível, decola da pista 10, direita Fosa, Arbor, Elefa, Obdude e Conquista. 5536 no transponder e 1208 ao controle. Correto, passarelo 2230, chame para o pushback. É só, né? Passarelo. Boa tarde, o Black Luiz, que é um voo Salvador-Salvador pelo corredor forte até 20 milhas, confirma. Salvador-Salvador, a 1 no meu pé, pelo corredor forte até 20 milhas. Decola da 17 com curva direita para o corredor forte. Corrijo, curva esquerda para o corredor forte. Transponder ao 01 no meio, controle em 120, decimal 8, corrijo. Luiz, que correto, chame pronto para o... Perdão, chame a torre 18, meia dúzia para acionamento, com dois a bordo, não pode quatro. Azul 4089, passe nível 140 e chama Centro Recife 1251, Azul. 1251, boa tarde. Salvador, boa tarde, Chanela 6141. 41, boa tarde, desça para 4000 pés, chegada a ponto, altimento 1014. 4014, chegada a ponto, 6141. Salvador, boa tarde, tripe 5447, saída Momo, cruzando 1200. 447, na Momo, restrito 3000 pés, 1014, vigilância. Na Momo, restrito 3000 pés, gentileza, qual é a referência dos ares, pode voar, Momo, senhor? Direto Momo, tá livre. Direto Momo, 5447, obrigado. ATG 3000, TRP 5447. 5447, sob vetoração radar, curva à direita, proa 330. Direita, proa 330, mantém 3000, senhor. Nessa proa, sob mantém 200. Nessa proa, autorizado 200, TRP 5447, obrigado. Boa tarde, Oceano 6320, informação direta. Boa tarde, Oceano 6320, ETAP, desça para 050, vigilância radar. ETAP 447, reassuma a navegação, voe Barreiras direto. Direto Barreiras, obrigado, 5447. Chame agora Recife, frequência 126, decimal 0. 260, vou 16867. Oxalero 62, 6315, livre LS. Livre LS, chamada de fabricada na 3. Bom dia, Papa Golf Romeu. Golf Romeu, controle, mantém uma centena chamada para descida. A gente daqui vai chamar para descida, Golf Romeu. M320, foi posição duna. Confirmo, M320. Foi posição duna. Direto duna, M320. Estabilizado M3, 115. Ciente 6315, anulou o marcador externo, completa final e LS, chama a torre 118, meia dúzia. 866, M3, 115. Xalerme 1-41, desse mantenha 2000. 2000, M1, patrão. Na 3805, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela APRA Zulu 10 até ESMAP, após direto Awake, direto Maricá, no intercept Upper Zulu 44. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida inicialmente a Dael até a posição Leda, após Leda voa direto Bridge. O transponder é o 5547, o controle em 120, decimal 8, quase. 1-2-0-8. OTAN 3805, correto, chama para o operacionamento. Solo Salvador, K3296, formação Silo, próxima autorização Fortaleza. Puta 3216 para Fortaleza, aguarde instante para cópia. Autoriza o pushback enquanto aguarda, 3216. 3216, ok, está autorizado o pushback, está pronto para cópia, simultâneo o pushback? Afirmativo, 3216. Autorizado para Fortaleza, nível de voo 330 pela APRO Zulu 19 até Bangu, após direto a Buco. Decola da cabeceira 10 com curva à esquerda, subida a Mombo, transição frote. O transponder é o 5533, o controle 120, decimal 8, corte. 330 autorizado para Fortaleza, via APRO Zulu 19, Bangu, a Buco. O decola da 10 com curva à esquerda, saída a Mombo, transição frote. O transponder 5533, controle 20, decimal 8, na 3216. Na 3216, correto, está livre o push, chama para o táxi, altímetro no 014. Gente, chama para o táxi com 1014, 3216. Está autorizado o posicionamento no parte 3, chama para o táxi, passagem 2230. Ciente, mantenha desse e mantenha 3 mil. Poxa, 6315, levanta. Poxa, 6315, táxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03 na 3. Cortão 3, proxa, né? 6315. Proxa, 6315, portão 03. Certo. M141 autorizado, final LS, chama estabilizado. Autorizado LS, portaria estabilizado, é 14. Janer 6320, autorizado final LS, desça 2010-10 no 4, permanece, reposto habilitado. Rumba 1-4, informa o tráfego 11 horas 6 milhas, 2318, passando 4 mil pés em descida rumo nordeste. O altímetro 10-14, quando pronto, a torre 1862. Vai apenas ceder passagem. Com a torre 186, 3216, boa tarde. Só confirmando, o senhor vai ceder passagem à aeronave da Avianca que vai ingressar no pátio em instante, ok? Sim, após o Avianca, prossegue, tá? 3216. Interceptado em LS, troca aeródromo, Chanel 6141. 6141 no Ciente, completa aproximação em LS, 2 milhas do externo, torre 118, 612. 1862, 61, Cinco 3040, Salvador, vai seguir a nave da TAN no pátio 1, após Índia, para o ponto de espera da 10. Quando lá, a torre 1862, é o altímetro 1014. Tenha um bom dia, o Papalete 223. Quem segue a nave da TAN no pátio 223? Rumbo no 4, passando a etapa, desce 2.000 pés, número 2 na aproximação, livre LS, chama estabilizado no lock. Cabeceira 17, com curva direita para o corredor Axé, transponder é o 0125, controle 120.8. 0.14 no altímetro, número 2 na aproximação, livre LS. Livre LS, descendo para 2.000, bom, Mike Eco Delta, correto o cotejamento, chame a torre 1862 para acionamento. O altímetro agora 10013, qual é o POB? Afirmo, 18.6 para acionamento, tem um bom rumo. 5447, passo 150, 41 milhas de Salvador. Chame agora centro Recife em 126 decimal 0. 126 decimal 0, ZPI 5447. Lefa, eu tenho aqui já o 360 aprovado. Está pronto a copa? Está pronto. Ok, então está 3283, está autorizado para Brasília, nível de voo 360. Pela APRA Zulu 17, decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa, o transponder é o 5554 e o controle 120.8. Está autorizado 360 para Brasília, APRA Zulu 17, decola da 10, curva direita, o perfil da Arbor Elefa 5554, transponder 208, está 3283. Na 3283, correto, chama pronto para acionamento. Camarada. Zedoro, CNR 6320. 320, ciente. 3 milha do externo, completa aproximação, torre de 118, decimal 62. 36. Controle Salvador, Eco Golf Romeu, também deu a descida. Eco Golf Romeu, desça 4 mil pés, 1013 Norte. Eco Golf Romeu. 4 mil pés, 1013. Confirma o ajuste em 1013? Afirmo, 1013. 1013, Eco Golf Romeu. Chegada a mar e vê se mantém a 050. 050, de Salvador, voo 964, bom dia, na Rio 150, se possível voadona. Positivo, 964, desça para 2.500 pés, 1093, voe direto Duna, 1964. Direto Duna, voo 964, 2.500 pés, grato. Ao controle direto rotatória, vê se mantenha 1.500 pés em condições visuais, ajuste 1.013, Golf Kilo Oscar. No 4, passando Duna, completa final LS, torre 118, meia dúzia. Completa, chama torre 18, 118, decimal 6 dúzia. 762. A sua cauda está autorizado, puxe, chama para trás. O altímetro no 013. 3805 confirmando, após o Avianca, está autorizado, puxe, chama para trás. Boa tarde, CNR 6320 de zona 620. 6320, boa tarde. Taxi na Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa e Juliette para o 612, 6320. Prossiga, na escuta. Autorizaria a dona para o 5474? Aguarde, mantenha a chegada número 2 na aproximação. Aguarde. Bravo que Luiz, que voo local litoral norte na escuta permanente. Controle Salvador, muito boa tarde, Altan 3206. 3206, contato radar na decolagem ao passar 2000, direto Momo, vigilância. Vai cruzar 2000, curva direita, esquerda direto ao Momo, 3206, obrigado. Eco Zulu November, desça para 1500 pés, altímetro com 0 no 3, direto posição rotatória, Eco Zulu November. Livre à direita, no ponto de espera, chame a torre 18, meia dúzia, o altímetro no 0, 1-3, tem o morro e uma boa tarde. Papá Oscar Lima, é para Porto Seguro, é... qual o nível? Ok, o Papá Oscar Lima, está autorizado então o voo Salvador, Porto Seguro, a 500 pés pela linha do litoral. Decola da cabeceira 17, com curva à direita, coordenará, com controle 120.8, transponder será o 0263. Correto, o Papá Oscar Lima, qual é o pátio que se encontra e o PLB, por gentileza? Ok, então o seguinte, então chame agora novamente a torre 118.62 para acionamento, o altímetro em 1013, tenha uma boa tarde, novo Papá Oscar Lima. A 74 é o controle, vai na proa 035, subsetoração, limite localizador. 035, coloque ao limite Salvo 3283. Prossiga. Tá pronto o bom chassaramento. Autorizado, chama para o táxi 3283, o altímetro 013. Vai chamar 474. E cedo são agora para 1909 mais. 209 já, o 5474. O 474 trip, curva direita na proa 050 para o localizador, informação estabilizada. Direita 050, informação estabilizada 5474. Golpe Romeu, controle. Diga, Eco Golpe Romeu. Ok, desça para 3000, ajuste 1013. Agora subvetor para sequenciamento. Curve à direita, vai na proa 240. Direita, proa 240, Golpe Romeu. mil pés em descida. Alô, localizador visual, Gol 964. Gol 964, complete final ILS, chame a torre, 118 decimal 6. Aí, a boa. Trip 5474, desça para 2000, autorizado final ILS, final estabilizado. 2000, já estabilizado, 5474, tá, 195 milhas. Ok, autorizado final ILS, aguarde transferência para a torre. Aguarda. Golf Romeo, qual a pro que o senhor está mantendo? Tango Eco, Golf Romeo, câmbio, controle Salvador. Na proa 240, Golf Romeo. Pera, o senhor, pelo meu equipamento, o senhor está na proa 280. Curve agora à esquerda na proa 190, por gentileza. 190, Golf Romeo.